à fé do dia a dia, e essa é que é decisiva. Quer dizer, no fundo, não é suficiente ir uma vez à igreja, é que efetivamente possamos participar. O ir à missa ao domingo não é só para ir, ou para mostrar o vestido novo, como muitas vezes antigamente se dizia. Eu, quando era no tempo ainda que se, os sapatos novos eram ao domingo para ir à missa. Agora já não é assim, e nesse sentido até é bom, mas pode ser um momento de encontro da comunidade, das pessoas, pode ser um momento fundamental de onde se escuta a palavra de Deus, de onde a pessoa se renova espiritualmente para pôr-se em caminho para uma semana vivida com essa luz do amor cristão. Para já sentimos que é necessário crescer na participação de domingo, ainda que também talvez não seja dos conselhos onde haja menos frequência, mas é um caminho a fazer.